Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe de regresso à antena da SBSR, já sabem, durante a próxima hora não haverá palavra cantada e, porque o ano já começou, há um mês, vão chegando discos novos e vamos rodar alguns por aqui, talvez ainda não editados, só singles, mas, entre outras coisas, começamos com Isolari, um disco que resulta claramente da pandemia. Uma viagem remota feita de sons entre Corey Fuller, que vive no Japão, e Richard Skelton, britânico, a residir na sua geografia. Disco Isolari é ambiental, neoclássico, enfim, com tudo o que já conhecem dos géneros, muito sutil e minimalista, eletroacústico também. De lá, e de Corey Fuller e Richard Skelton a abrir Islands. Depois, outra novidade, dois músicos finlandeses a juntarem-se para a Open. Boa noite, bem-vindos. Open é o projeto colaborativo entre o multi-instrumentista e produtor Juha-Matti Patola e outro músico finlandês Tapani Rinne a explorarem o jazz com o ambiente e o neoclassicismo em Open de La Fall a abrir Island de Corey Fuller e Richard Skelton e para trás o primeiro avanço para um músico residente em Hong Kong dá nestas andanças pelo nome de Antarctic Wastelands, primeiro single para Mysteries, The Mists of Time, declaradamente ambiental. Para continuarmos com o músico já abatido e reconhecido, banda sonora do filme holandês My Dad is an Airplane, é o tema principal e pertence a Jup Bewinge Antoinette. Thank you. entramos em sonoridades com o piano como protagonista, Jupp Bavin depois, a pianista francesa Vanessa Wagner, vem Study for the Invisible, um conjunto de peças de outros compositores, Ryuichi Sakamoto, Philip Glass, Harold Budd, David Lang, enfim, muitos outros. Ouvimos lá em cima Before Six, logo a seguir, foi destaque na semana passada, o regresso aos discos da dupla Joana Gama e Luís Fernandes, por aqui a peça número 2 de um disco que é um contínuo, There's No Knowing, e voltamos a Study of the Invisible, o disco de versões de Vanessa Wagner, é o segundo avanço celeste, original de Roger e Brian Eno. Thank you. Carmen Villain começou a sua carreira ligada à folk, mas agora explora sons diferentes, sem voz nem palavra. Vem aí Only Love From Now On, um dos avanços Subtle Bodies, antes mais uma banda sonora para uma série que conta com Colin Farrell e Jack O'Connell, Tim Hacker, o mago, Tim Hacker de Northwater, Our First Whale. E seguimos quase quase no final desta sessão do Em Transe com dois dos discos lançados em 2021 por Lushill, o projeto canadiano de Scott Morgan. O primeiro acompanhou exatamente Véspera, chama-se Lux Refractions, é também um disco de fotografias de lá, Refraction Part 3. Thank you. vos disse, duas para Lost Shield, Deluxe Refractions, Refraction Part 3, e depois de Véspera, declara, não de Véspera, o tema Véspera, o tema principal de Lost Shield. Já sabem, o programa, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast, links em radioentranse.blogspot.com. Está também disponível, ou estará disponível, nos diferentes agregadores de podcasts. No sítio do Entranse, no sítio da internet, se encontram os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Até breve.